50. Fala, quanto do céu, 33. Eco Unifala Delta. Papatão, Eco Unifala Delta, autorizado a alinhar e manter pista 17. Direita pro 060, autorizado LS, reporta final. Direito para 060, autorizado LS, reporta nada, Lima Aquila Zulu. 7, direito 150 graus, 109. De cópia. Para o taxi, vou no 097. 097, informa, informa. POP, autonomia alternativa. 40, Campinas, 3 horas. 0, confirme. 160. Alternando Campinas, 3 horas, senhor. Gente, 160 aborda, altímetro 104, táxi via Índia Alfa no ponto de espera do Torino, noite acima 95, por favor. Índia Alfa, ponto de espera 1295. Solo Salvador, é o Oceanero 6355, está na remota 14, para o pushback acionamento. Gente, aguarde. Aguardando 6355. Controle Salvador, Papatango, Eco Unifan Hotel. Evate de 80 azul, 698. 2 mil pés azul, livre LS, ajuste 1014. 2 mil livre LS, 1014 azul, 698. Unifan Hotel, 1 mil pés, corredor axé. Corredor axé, pronto, boa, é só no tempo. Tente só um minuto para a cópia. Lima Aquila Zulu. 11895 agora, Lima Aquila Zulu. 11895, Lima Aquila Zulu. Sou Salvador Papatango, Lima Aquila Zulu e LS no 0. Papatango, Lima Aquila Zulu, ajuste no 0 no 4, continue a preocupação, as mais autorização de pouso. No 0 no 4, ajuste, quando passar a estela, senhor, vai modificar, Lima Aquila Zulu. Lima Aquila Zulu, ciente. Chame para o modificação de regras. Chama lá. Já presente, sobre a mudança de regras, solicita pouso na 107, Lima Aquila Zulu. Lima Aquila Zulu, plano modificado ao 10, cuia à esquerda, base pela direita da 107, recorte na final, pista 107. Base direita da 107, reporta na final, Lima Aquila Zulu. Azul 4, 118, precisa de acionamento para Lima. Solicitação para o táxi. Mate. 00 para EDC, saída Momo, transição Nidra, decola da 107, curva esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5504, coteja. 102733. 9 de 2025. Pepe Fernando F5. Sordo, altímetro 104, para acionamento de 1 e 2. 1 no ITC 95, tomou. Linha decolar, voo no 097. Romeu Golf, do Salvador. Romeu Golf, autorizado a acionar a parte do para o táxi. Para encerrado, para serviço de informação e alerta nesse setor, 1260-1288. 7, autorizado a colar, fiscal 1-0, vento 1-5-0 graus, 08 nós. Cliente livre decolada, 1-0, gol 1-0-9-7, podia confirmar o motivo da espera no portão da cabeceira? Espécie baixado e travado, Lima Quilo Zulu. Lima Quilo Zulu, tráfego avistado, foi autorizado, pista 1-7, o vento é 1-5-0 graus, 08 nós. Foi autorizado, pista 1-7, Lima Quilo Zulu. Quanto Guaiapó de animal de próxima pista, vão verificando aqui, por isso que a gente pediu para guardar, para garantir. Decola da 1-0, curva à esquerda, aciona 5463, chama controle 120-8, corteja. Confirma só a transição, por gentileza. Lenin. Se é Vitor 366 também, mas não vou ser porta final. Agora, trabalho com a governador. Transição Nini, na posição 5463 e o controle da 208 está na posição 6263-14. Projeto correto, chama para prospecção lá mesmo. Chama lá. Necessário pelo curso do LOC 2733. Normativo, nessa prova você está livre 50. Até 50 nessa prova 2733. Aquilo Zulu, leve pista direita, ao estacionar, frequência livre. Zulu 1097, decolada 14, chame controle Salvador, 120-8, copiou as informações do animal na pista? 208, obrigado. Galeão. Tem autonomia de 4 horas e 40. Charlie India Echo, fique atento a um Charlie 402 ingressando no pátio 5, após o batalho do mesmo. Autorizado, táxi, retorne na papá. Ono 118 para o táxi, até o André Leão, autonomia 0255, PO2, no 02. No 02 a bordo, altímetro no 0 no 4, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera do Rio no noite, decimal 95, com voo. Índia Alfa, decimal 95, obrigado, pessoal. Na 355, agora autorizado até o ponto de espera, número 2 no táxi via Índia Alfa, no ponto de espera do Rio no noite, decimal 95, com voo. E aí, Índia Alfa, 7295, graças. Azul, 6998. Chama a torre 118. Corte na papá, número 2 no táxi. Azul 418, ponte pega a pista no aeroporto. Azul 418, mantém a posição, a aeronave passando o marcador externo. Sete, mais. Salvador, boa tarde, eu com 16620. Informação Oscar, copia Recife. 1620, autorizado Recife, nível 370, via Pernambuco 7. saída pouca, transição Aracaju, decola da 10, curva esquerda, aciona 5501, chama controle 120, décima 8, proteja. Trata-se ao estado, pouso autorizado, pistão no zero. Vento 150 graus, 08 lado. Pouso no zero, azul 69, 8. 120, 8, 1620. Correto, chama para prospeccionamento. 1097. 0097, você. O desviozinho aqui à esquerda pro a 250, apenas por 15 milhas. Utilizado. Obrigado. Os desvios do Elefa, 1097. Que é parecido com o Elefa, obrigado. 2733, direita, pro 080, pro 80, 15 milhas. Afirma, direita 080 por 15 milhas, India Echo, atento à esteira do aeronave que pousa o India 190, autorizado decolar, pista 17, vento 150 graus, 08 lados. Controle 1097. Poderia coordenar qualquer proa a nossa esquerda, para a nossa direita, fica ruim aqui para a gente curvar. Azul 6918, solo azul 18, livre pista à direita, chame controle solo 121, décima 1. 21, azul 69. Ô, Romeu, Romeu Golf, na passada para o ingresso no 7. Rapaz, Romeu, Romeu Golf, autorizado ingresso no 735, aposta alinhado e pronto, cabeceiro no 7. Qual será a linha de pronta no 7, meu amor? India Echo, decolada aos 19, curve à esquerda. Após cruzando o campo. Reportará cruzando o prolongamento da 10, o Thiago Echo. 60, 1288. 360, 1288, obrigado. Puxa, 6355, mantém o ponto de espera. Na peça. Lima do Golf, Torre Salvador. Passa o Flávio para a nota lá no Flávio 372, para fazer na tornada. Lima do Golf, sim, o ajuste 1014. Continua a preocupação, aguarde a presença de pouso. Livre! Papai Romeu, Romeu, Romeu Golf, mantém a posição. Livre, 1-0, está em Deco. Saída da Elder da Morte, a decola da 10, curva à direita, aciona 5466, chama controle 120, décima 8, proteja. Autorizado com 5360, atrasou 10, roubada, atrasou no meia da Elder da Morte, vá. Decola da 10, primeira curva à direita, 5466, 1208, 3835. Proteja. Alignment correction para pushback acionamento. Reportará. Input challenge da Echo, bom, muito obrigado. Base no Golf, forma aeronave e alinhame pronto na pista 1-0. Aguarde a atualização de pouso. Claro. Juliette, azul. 299, táxi via Juliette, portão 3. Juliette, portão 3. 02584, autorizado Brasília, nível 400, via Pesolu 17. Saída arbor, transição elétrica, decola da 1-0, curva direita, aciona 5445, chama controle 120, décima 8, coteja. Autorizado Brasília, nível 400, via Pesolu 17. Saída arbor, coteja a transição. Transição elétrica, após a decolagem, curva direita, aciona 445, 02584. Controle 120, décima 8, chama para acionamento. Tente controle 208, chamar para acionamento, 2554. Quatro 1 no 8, decolado aos 23, chame controle de Salvador, 120, décima 8, 208. Tapatango, Lima Azul no Golf, trato praticado, pouso autorizado, pista no 0. Vento 160 graus, 08 lote. Sim, obrigado, pouso na 0, pouso no Golf. C2, mil pés. Confirmo. Manter 2 mil pés na saída, inicialmente. Negativo, compra a saída, 4 1 na via, saída árvore. Tem que da água, subindo para 3 ou 4 na noite. Salvo 1620, pushback, planeta, posição 4. Zero, autorizado de portáxi. Portáxi, não é do zero. Salvador, Força Aérea 2584, para o estacionamento. 4 mil pés. 4 mil pés. Passando o turno, Força Aérea 2733. Chame torre 18, décima 9, sim, salvou. Gente, para o táxi, chama torre 78, 95, 84. Desta 4 mil pés, via chegada bom, seu ajuste de 15. 4 mil pés, via bom, pegou 1 no 8 na nossa. Lima Azul, você fala a parte pretendida? Agora vai buscar. Parte Alfa, é parte antes da Juliette. O Alfa, a temporada da Lua, a segunda da Lua. Curve à esquerda, chame o controle 120, desta 8. 108, meu gol. Trapa. 23. Estacionado 5504, comando à esquerda. Via saída Momo, sobe 200, Romeu, meu gol. Via Momo, 200, Romeu, meu gol. 0152733, guardando. Salvador, até o 4, até o Juliette Serra, confirmando nós a bordo. Confirmando 9 pessoas a bordo, é isso? 9 pessoas a bordo. Copiado, mantenha via corredor e chama a descida a 500 pés no corredor, chefe. Azul 418, nova Cachê, comprei restrição de 5 a 15 milhas também acima de 110. Prefere que mantenha 3 mil pés até 25 milhas? Mil das restrições, sobe 360, 418. Gente, eu vou restrição atendendo para 360. Charlie, já é conforme estimado para pouso. Charlie, já é conforme estimado para pouso. Estima os 2130, Charlie. Copiado, 2130. Fechando 0, hora 5. 15 autorizado via Índia até o ponto 0-1-0, gol 1-6-2-0. 3. Autorizado, pouso, pista no 0. Vento 1-5-0 graus, 0-9-9. Lembro, pouso, pista 1-0, força aérea 2-7-3-3. Puxando 6-3-5-5, decolado aos 2-8, chame controle Salvador, 1-2-0, décima 8. 208, boa tarde. O ponto de cara 2895, ajuste no 0, no 5. Segue o 37 da rua, ponto de espera 198. Papatango Lima Zulu Golf, após a passagem do R2 da Avianca, ingresso Juliette Patimuno, Lima, Mike Quebec. Na Quebec, mantenha a posição e chama a torre em 198.95. Petrolina, qual foi o ideal destino? Via rota do plano de voo, nível 360. Decola da pista no zero, pula à direita. Saída da El, Lida, Motiva. Transponda 5525, controle 1208. Complete lá. Nível do plano, vamos analisar. Autorizando 360 para Guarulhos, via rota do plano, decola da DEF, por direita, da El, Lida, Motiva. 5525, transponda 75. Pois, é o patrulho do 1-9-9. Seu nome é Manaus, conta gerado com a Edson, pronto, chama a carreira Edson. Maravilha. Estou voltando agora para o 0-6-0. Autorizado prosseguir até 6 mil pés, ok? Confirmando o nível 060. 060, obrigado. 1-8-6-9, desce até o 070. Posição de tráfego no sentido contrário. 17 milhas, cruzando 5.500 e a seção para 6 mil, 1-8-6-9. Azul 418, pode voar na presente Mopso? Negativo, 418 vai voar Elefa da presente, subindo 360. Aliás, para 360, Azul 418. 45, Galeão autorizado via rota do plano de voo, nível 360. Saída da El, Leda e Rumi, pista no zero com curva à direita após. Transponda 5530, controle 120, decimal 80. Permanecerá no 06. à direita, curva 5530, 1208, passa 3145. 3145, 4 metros por reto, champanhe feedback, sabe? Treinamento pronto, grata. 15 milhas fora, milhas fora do Delta. Para ingresso do circuito, chama a torre agora, 118.95 até o Juliette Serra. Romeu Gol, que está ficando o torre de dentro. Está presente. Sinal, até o Juliette Serra. Sim, Matheus. Quero ver se faz boa, a roda está boa. Respeita para tratar o último. Juliette Serra segue para a sala de Itapuã, após para 1-7 com base pela direita, e parte livrando através da 1-0. Pode prosseguir direto para o tráfego? Sim. Pode prosseguir na frente direto para o tráfego? Afirmo. Sim, pode estar. Calhado e pronto, com a série 2584. 2584, livre decolagem da 1-0, vento no 3-0 graus, comando nosso. Solidade de decolagem, 2584. Já em 314, faz início da corrida da aeronave à frente, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, chamei a 314. Adoro 6355. Alguma chance de morte vai dar com o senhor? Guarda morte vai 6355. Oi, desculpa, não entendi. O tempo de lida guarda morte vai. Ah, você escuta guardando. 39, 3 horas e 22, Campinas. 3835, Pax autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via Tati Uni Índia. Próximo ponto de espera, torre, 198-795, ajuste no 0, Pax Uni Índia, ponto de espera, torre 18-795, da 3835. 1869, tráfego superado, 2000 pés livre LS, 1015, completando a via chegada a ponte. Boa noite, menor. 2015, LS, controle de Salvador, força aérea 2584. 2584, prossiga. 2584, saída da boa, transição Elefa. Cruzou agora 2010. Qual o próximo leão autorizado pelo cliente? 6631. 2584? Qual o próximo leão autorizado pelo cliente? É o 5445, estava corrigindo aqui, 2584, obrigado. Mas o 4198, chama agora Recife, 1260, até 1288. 7, passei o final do 7. O 4198, controle. Confia, 4198. Chama Recife, 1260. 2060, muito obrigado, até a próxima. Ali mantém o 1-0, tá 3835. Ali mantém, tá 3835 no 0. Câmera 314, decolado aos 3 mexa, controle 120, decimal 8, bom gol. 208, boa. Controle da chalé 6314, decolou. Chalé 6314, contato radar na decolagem, sub manter o nível de voo 340, via saída mão. 340, perfil da mão, 6314. Pronto. Chalé 2584, contato radar, estabelecida 3 milhas, sudoeste, VR Salvador, sub manter o nível de voo 400, na escuta do controle. Ciente, autorizado nível 400254. Voo no 869, informe estabilizado. Formarei estabilizado no 869. 835, lindo decolagem da 10, vento 150 graus, com a Ituna. Autorizado decolagem, da 3835. Altímetro 10, 5. Confirma não ter nada, por favor. Bola 25, decimal 1. Ok, 125, gente. Autorizada, Xanã 6314. Como 6314. Salvador, o gol 1169. Fechei. Vou aguardar aqui mais uns 3 minutinhos, é um problema aqui no trator, eles estão trocando aqui o automóvel, ok? Chama quantos, o 1169. Dada a substituição do automóvel aqui, a gente indica pronto. Decolado aos 38, chão controle 120 decimal 8, bom voo. 1208 da 3835, obrigado, boa. Hoje no CS, solo aos 38 e o táxi parte 4. Controle, boa tarde, altão 3835, decolado. 3835, contato radar na decolagem, submantendo o voo 360 via saída da. Ok, 360 via, se for de coordenar motiva. Reposição da El e aguardo. Da El, aguardando, da 3835. Juliette Bravo Delta, mantém a senhora de voo visual, corredor Veracruz após Interlagos. Informe passando através de Paripe a 1.500 pés. Ajuste o altímetro 0.95. 7.015 através de Paripe, reportarei 1.500 pés do Juliette Bravo Delta. Estabilizado, voo no 869. Voo no 869, 3 milhas de marcador externo, completo para o procedimento, chama agora todo. 1.18, decimal 95. 1.895, tenha uma boa tarde. Salvador, muito boa tarde, gol 1869, aproximação pista 1.0. Boa tarde, gol 1869, autorizado pouso na pista 1.0, vento 1.40 graus com 8.9, altímetro 1.0 no 5. Livre pouso pista 1.0, gol 1869. Xanã 2190, desce mantém a 2000 pés, ajuste a última metro 90 no 5, forma estabilizada. Final do procedimento, ele é essa, pista 90. Perdeu, liberou aqui, forma estabilizada, que é 220. Charlie India Echo, a 40 milhas noroeste do Salvador, mantém sem regras de voo visual, o ajuste altímetro Salvador 1-0-5, nível 085, serviço radar encerrado, por frequência livre 1-2-3-4-5 para coordenação local. Caso necessite de informação, alerta, irá chamar o centro Recife na frequência 1-2-5-4-5. Além de eco, frequência livre, não tem tração formal. Caso necessite de informação alerta, irá chamar o centro Recife, 2545. Você é 2584, chama agora o centro Recife na frequência, 1260, alterna 128.8. 2584, chama o centro Recife, 260, alterna 288. Boa. Salvador, boa tarde, 3190. Então, 3190, sendo educação, via chegada a mar e desce até 050, ajuste altímetro 10, 105. 10, 105, para via chegada a mar. Chegou o nono menor, está com 1-7-1 a bordo, 4 horas e 10, alterna galeão. Autorizada direita via Índia, ponto de paratório 1895, ajuste no 0-1-5, gol 1-1-9. Sim, pela Índia, 1895, gol 1-1-9. Para o táxi 3147, com 1-3-0, 4 horas, aliás, 3 horas e 40. Alterna Serra Bravo, Golf Romeo. 3145, táxi autorizado, a retaguarda do Boeing da Gol até o ponto de espera da pista no zero. Torre 1-1-8-9-5, altímetro no zero, no 5. 4-1-8-9-5, no zero, no 5, ajustado, seguindo o traço da Gol, 3-1-4-5. Chanel 3-1-4, senão você precisa na frequência 1-2-5-4-5, alterno 1-2-6-8-5. 2-5-4-5-2-6-5-3-5. 1-1-9, ponto 0 da 10, prado decolagem. 1-1-9, a linha decola da 1-0, vento 1-6-0 graus, coito lá. Linha decola 1-0, 1-1-9. Na frequência 1-3-3-2-5, alterna 1-2-5-1 e com olhando diretamente ao meio. Ok, 1-3-3-2-5-2-5-1, tá? 3-2-3-5, cuidado, até a próxima. Tenga 3-1-1, acende a educação. Tenga 3-1, vou inicialmente a posição coral. Contato radar estabelecido a 63 milhas nordeste do Salvador. Fui coral e aguardo coordenação junto a Deus, voar direto para o seguro. Zero pronto, 3-1-4-5. 3-1-4-5, mantenha o ponto de espera. Delta chama em torre na frequência 118.95. 118.95, obrigado, senhor. Chegou o Juliette Bravo Delta, 2000 da rotatória. Juliette Bravo Delta, sobre a antiga rotatória, façam 360 pela esquerda, repartir ingressando aqui na 17. 360 pela esquerda, repartirei o Juliette Bravo Delta. 623-6220. Decolado aos 471, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, grave, boa, voo no número. Caminha a Duna por 3190. Estabilização do zero. Boa tarde, Oxenemetri 210, livre pouso na 10, ventando 60 graus com 8 nós, altímetro no 0, no 5. Livre pouso na 210, nós temos travão na saída. Controle, Salvador. Uno 169. Tá usando 1.100. Boa tarde. Uno 169, contato radar na decolagem. Submeter nível de voo 360. Via saída da 360, via da EL. Uno 169. 131190, autorizado voz DAP. DAP, 3190. Fazer o chinelo na curta final, ali mantendo no zero. Visual coxa na final, ali mantendo zero após 3 anos atrás. Cliente para o Delta, ingresso na final no 7, aguardando autorização para pouso. Esse vai ingressar na final no 7, aguardando, Cliente para o Delta. Brasília, direto Mote, Lago 1, número 9. 1, 1, número 9, Rua Costum Leda. Boa, de Leda, confirma? Sim, no Rua Leda. Boa no Leda, Gol 1, número 9. 7, vento no 60 graus, 8, 9, altimetro no 0, no 5. Livre pouso, Juliette Bravo Delta. M210, solo os 49, livre à direita, chance só 1, 21, decimal 1. Vendedor, M210. Solo Salvador, azul 69, 19, informação Oscar. Romeu, Bravo Oscar. Romeu, Bravo Oscar, contato com ele. A sua indicação, este é para 050, foi a posição. A mão para você tentar chegar da mão. Ajuste o altímetro Salvador 1095. Certificou 10050 na programada. Romeu Bravosca. Transponder 5546, controle 10018, 1099. Transponder 340, amigo. 340. Correto, chame pronto para chegar aqui essa meta, 1099. Paulo Breve, Salvador, Chile 62, Luciano Livrando. 6210, Alfa Juliette, portão 4. O 4, sim. Bravo Delta, no solo 5-1, livre à esquerda na linha, machão em solo 1-2-1, decimal 1. 190, são estabilizados, tá? Com o submetro LS, pista 1-0. 2000, chamará estabilizado. 3145, decolado ao 5-1, chão controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 5-1-2-0-8, grafo 3-1-4-5, contra lá. Delta 3145, 1300, Israel, Lida e Lume. Delta 3145, contato radar na decolagem, sou mantendo o voo 360 via saída da 360 via Bael, quando possível solicitar voamos na proa de Irume, tem referências visuais. 3145, oi Bael. Bael da presente, 3145. Grande Bravo Delta, tal parte 3. Bruno 69, poderia voar uma posição ótima? Bruno 69, chama agora sempre Recife, na frequência no 3325 até no 251, solicito diretamente ao mesmo, a posição ótima fica na área do centro. Deixa eu ir diretamente aí. São Papá, Matheus, que eu estou aguardando para a corte. Solicita acionamento com a gente. Gente, o 2732. Peça. 190, como recebe o 7 Alfa Vitor, informação em curso Papá, autorizado Aracaju, via rota do plano de voo, nível 1-70. Cola da pistão no 7, curva esquerda, saída Conde, transponder 0274, controle 120.80. O código e o controle em 120.80. Direção ao Vitor, foi autorizado para o Jato Aracaju, 1-7-0, mínimo escolando ao 7 por esquerda, subida Conte, 0274, Conte, 320.8, controle. Direção ao Vitor. Correto, Direção ao Vitor, confirma o pátio 50 de pessoas a bordo. Pátio da Aero está. E o Pablo? COB vai ser 06. 7, Juliette Alfa Vita para acionamento, chame a torre em 118.95, altímetro no 015. 5-4 estabilizado, final do procedimento. F para 2000, Samarás estabilizado, Romeu, Bravassa. Então 3145, chama agora o centro Recife na frequência, no 3325, alterna no 251. Recife 2325, da Ciclona, tá 3145. Mano 3325, a tomar. Nível 160, cola da pistão 0, curva à direita, saída coral. Transponder é o 5565, controle 120.80. Autorizado, Sierra Bravo, Vitor Tango, Golf 677, nível 160, decola pista 10, direita. Fica com a pista 10, curva pela direita, saída coral, 5565, transponder 120.80, o controle, o azul 259. Correto, azul 259, ano, chama para piscar que acionamento. Chama lá. Solo 59, livre à direita, chance solo 121, décima 1. Direito 21, até 31, 90. Qual é o B, pastor 32? Tá com 08, tá bom. 08, sim, pastor 32, para o táxi, chama a torre 1-9, 95, ajuste no 0-5. Para o táxi, chama a torre, pastor. Solo Salvador, até 31, 90, táxi em eco. 3190, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, 3190. Alô, boa tarde, portão 32, o parque militar, pronto para o táxi. Alfa 32, altímetro no 0, no 5, o táxi, chama no ponto de espera da hotel. Semana no hotel, pai. Até a saída do pátio 3. Neste projeto, a 2 da Tan vai ingressar na posição 5 após Alfa, o ingresso da aeronave, o senhor está autorizado para seguir Mate 1, Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, Torre 1, no 8.95. Romeu Bravosca. Romeu Bravosca, completo final, chame Torre 1, no 8.95. 895, Oscar. E Romeu Bravosca? Romeu Bravosca, parte externo. Romeu Bravosca, está próximo do externo, solicita modificação de plano a partir da presente, com base pela direita, cabeceira 1-7. Romeu Bravosca. Gente, regras visuais ao 02, segue para 1-7 com base pela direita, reparte base para final. Oscar. Livre pouso na 1-7, vento no 5-0 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 5. Passa. Chame solo 1-2-1 um, decimal 1. Cruze solo 1 delta. Mantenha a posição, aguarde para o cruzamento. Boa tarde, Papo Romeu, Juliette Alfa Vitor, no passeio, sai para o chamamento. Sete Alfa Vitor, autorizado, chama para o táxi. Chamará para o táxi, Juliette Alfa Vitor. Autorizado, Alfa Juliette, Pationo, Índia, até o ponto de espera. Ponto de espera, transfere novamente 2. Alfa Juliette, Pationo, Índia,